Esta semana, no Esta Semana, dois falecimentos na política internacional, recordar o Coliseu do Porto e a revisão de 2011. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por política, efemérides, música, vários temas que dependem de semana para semana. Morreu o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-il. Faleceu no sábado, no passado sábado, não ontem, mas a notícia só foi divulgada na segunda-feira, dia 19. Um dos líderes mundiais mais isolados, tinha 69 anos, e terá sofrido de um ataque cardíaco numa viagem de comboio no sábado. Kim Jong-il sofreria de problemas cardíacos e de diabetes. O nosso querido líder Kim Jong-il morreu no sábado, dia 17, às 8:30 da manhã, quando viajava para realizar as suas funções de liderança, disse, entre lágrimas e com traje de luto, a apresentadora do canal norte-coreano Pyongyang KCTV. Conhecido como querido líder, tal como a jornalista disse, Kim Jong-il chefiou o regime de Pyongyang durante 17 anos, durante os quais se empenhou em transformar o país numa potência nuclear. Após a sua morte, o regime norte-coreano deu início à transferência de poder para o filho mais novo do ditador, Kim Jong-un, na única dinastia comunista da história. Kim Jong-un, que vai governar o país juntamente com um tio e um militar. Todos os membros do Partido dos Trabalhadores, militares e público deverão seguir fielmente a autoridade do camarada Kim Jong-un, o filho, e proteger e reforçar a frente unida do partido, do exército e do público, exortou a agência noticiosa oficial KCNA. Na comunidade internacional, as primeiras reações foram de cautela. Em Seul, capital da Coreia do Sul, o governo local decretou estado de alerta após o anúncio da morte. E o Conselho de Segurança Nacional da Coreia do Sul vai reunir-se de urgência, aliás, já se reuniu de urgência, e as autoridades de Tóquio convocaram uma reunião do gabinete de crise, dado que há mísseis de Pyongyang apontados ao Japão. O querido líder não permitia dissidências. Kim Jong-il assumiu o poder em 1944, após a morte do seu pai Kim Il-sung. Seria designado presidente eterno e, tal como seu pai, prosseguiu a política do isolamento com o exterior, reprimindo de maneira dura e muitas vezes violenta qualquer tentativa de dissidência interna. Jong-il foi responsável por centenas de detenções de cidadãos estrangeiros, planeou atentados terroristas e reforçou um sistema de vigilância apertada que tornou cerca de 22 milhões de cidadãos em prisioneiros no seu próprio país. Eu lembro, por exemplo, no Mundial de Futebol do ano passado, quando Portugal jogou com a Coreia do Norte, era difícil para os norte-coreanos assistir aos jogos. A Coreia do Norte continua na lista negra dos países que alegadamente promovem atos terroristas e na lista dos que prosseguem o fabrico de armamento nuclear. Tecnicamente, o regime comunista norte-coreano está ainda em guerra com a vizinha Coreia do Sul e permanece distante do mundo. O culto da imagem de Kim Jong-il está em todo um lado, em toda a gente. Cidades e populações eram obrigadas a usar a imagem do ditador, bem como do seu filho, o novo ditador, que sucede agora ao pai. O presidente da Conferência Episcopal da Coreia do Sul espera que a morte de Kim Jong-il possa ser o começo do processo de reunificação da península. Numa declaração enviada à agência Fitch, Monsenhor Peter Kang, bispo de Jeju, manifesta a sua esperança no futuro. Veremos. Mas, um pormenor, Kim Jong-il faleceu no sábado, dia 17, mas a notícia só foi divulgada na segunda-feira, 19. Parece que estamos no tempo dos pomos-correios, que demoraram 2 dias a chegar ao destino. Bom, em dia de Natal, que quer dizer nascimento, dizem eles, começamos com duas mortes. O ex-presidente checo Václav Havel morreu no domingo, aos 75 anos. A Havel conduziu a Checoslováquia na transição do regime de influência soviética para a democracia em 1989, naquela que ficou conhecida como Revolução de Veludo. Tornou-se o 10º presidente da Checoslováquia e foi o primeiro chefe de Estado da República Checa, o novo país, que surgiu depois da separação da Eslováquia em 1993, cargo que ocupou até 2003. Václav Havel, que se tinha retirado da vida pública devido a problemas de saúde, morreu durante o sono na sua casa no norte do país, afirmou a porta-voz Sabina Tentveffova. Sabina Tentsevova, foi o que eu disse. Na segunda-feira assinalaram 70 anos desde a abertura do Coliseu do Porto, a maior sala de espetáculos da capital do Norte. Foi sob a direção do maestro Pedro de Freitas Branco que a Orquestra Sinfónica Nacional inaugurou o local. A noite de 19 de dezembro de 1941 foi longa, um repertório de 3 horas com 2 intervalos. O momento foi recordado há cerca de um mês numa versão mais curta do concerto, que à data contou também com a participação de Helena Sai Costa. Desde a sua arquitetura, projetada pelos arquitetos Cassiano Branco e Júlio Brito, à decoração estilo Art Deco, a sala destaca-se pela polivalência. 3 mil lugares sentados, entre plateia, tribunas, camarotes, frisas, galeria reservada e zona geral. O Coliseu está preparado para receber espetáculos de música, de ópera, bailado, circo, cinema e teatro. Eu próprio confirmei isso há poucas semanas quando assisti, como comentei convosco, quando assisti ao concerto dos Buracas São Sistema. É um salão contíguo, com capacidade para cerca de 300 pessoas, que está vocacionado para pequenos espetáculos, conferências e congressos. Foi precisamente o caráter multifacetado do Coliseu do Porto que, em meados da década de 1990, fez despertar o interesse da Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, na sua aquisição. A companhia de seguros AXA, na altura proprietária do espaço, iniciou negociações para a cedência do imóvel à instituição de origem brasileira, mas o negócio foi alvo de protestos por parte de várias personalidades do mundo das artes e até da própria Câmara do Porto. Ficou famosa a manifestação dos acorrentados do Coliseu. E há pouco tempo tivemos os acorrentados no Rivoli, não foi muito diferente. Em novembro de 1995, a transação foi votada pela autarquia portuense e foi constituída a Associação Amigos do Coliseu, sem fins lucrativos, essa instituição, que tinha como finalidade adquirir o espaço e geri-lo como entidade de interesse cultural. Menos de um ano depois, novo episódio marcante na história do Coliseu. Em 96, após um desfile de moda que contou com a top model alemã Claudia Schiffer, um incêndio destruiu o palco e provocou danos assinaláveis na sala principal e na zona dos camarins. As obras de recuperação parcial duraram 3 meses. O Coliseu ainda abriu para receber o tradicional Circo de Natal a 12 de dezembro de 1996. Depois disso, a sala encerrou novamente e a requalificação ficou concluída 2 anos mais tarde. A maior sala de espetáculos do Porto reabriu ao público a 24 de novembro de 1998 com a ópera Carmen, de Georges Bizet. Já não estar. Canção interpretada por Camané e que integra o documentário José Pilar, de Miguel Gonçalves Mendes, foi pré-selecionada para o Oscar de Melhor Canção Original. Anunciou na terça-feira a Academia de Los Angeles, juntamente com outros 38 temas candidatos. A canção tem letra de Manuela de Freitas e música de José Mário Branco. Grande parte da banda sonora do documentário José Pilar, que Miguel Gonçalves Mendes fez sobre José Saramago e a sua relação com a mulher Pilar del Rio, foi composta por David Santos, de Noiserve, mas inclui também temas interpretados por Camané, Paco Ibanhas, Pedro Granato e Adriana Calcanhoto. Já foi editado em CD. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos da América divulgou ainda a lista das 265 longas-metragens, lista curta, aceites para uma possível nomeação para o Oscar de Melhor Filme, de que faz parte do documentário José Pilar, por cumprir os requisitos. Por exemplo, ter tido estreia comercial nos Estados Unidos, ter estado pelo menos 7 dias consecutivos em cartaz, coisas que José Pilar e Pilar fizeram. O documentário é ainda o candidato de Portugal a uma nomeação para o Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira. A edição número 84 dos Oscars vai decorrer no habitual Teatro Kodak, em Los Angeles, Califórnia, zona oeste dos Estados Unidos, a 26 de fevereiro de 2012. Os nomeados vão ser divulgados antes, no dia 24 de janeiro do próximo ano, daqui a um mês. Aviso aos utentes, sobretudo da capital, o serviço de urgência e a urgência psiquiátrica, hoje estou mal, do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, fecham às 24 horas de segunda-feira, portanto daqui a 28 horas, de segunda até terça. A partir do dia 27, que é terça, exatamente, a partir de terça-feira, os doentes vão ser encaminhados para a urgência polivalente do Centro Hospitalar de Lisboa Central, Hospital de São José, cuja urgência vai ser reforçada com profissionais do Curry Cabral. Isto é Curry que se diz. Quanto às urgências psiquiátricas, passam para Santa Maria, as cardíacas para Santa Marta. Em comunicado, o Ministério da Saúde esclarece que este encerramento se insere na reestruturação da rede de urgências da área metropolitana de Lisboa e da abertura do Hospital de Loures. Já o Ministro da Saúde, Paulo Macedo, recusa que esta redistribuição venha a tornar os serviços mais confusos. Nós temos 3 centros de urgência em Lisboa, São Francisco Xavier, Santa Maria e São José. Para uma população de Lisboa, com todos os hospitais à volta, como Loures, Vila Franca de Xira, Amadora Sintra, 3 urgências, de acordo com os estudos, são suficientes, garante o Ministro da Saúde. Ele lá sabe. Uma das notícias que marcou a semana, Eusébio da Silva Ferreira está internado no hospital onde passou a noite de Natal, mas encontra-se estável e num estado de saúde estacionário. Estável, estado estacionário, maravilha para a rádio, sem qualquer melhoria significativa, mas também sem agravamento dos parâmetros clínicos relativos à pneumonia bilateral. Foi o balanço feito por José Roquete, diretor clínico do Hospital da Luz, que considera que Eusébio vai demorar algum tempo a recuperar, escusando-se, no entanto, a garantir quanto tempo é que vai demorar essa evolução. Eusébio está internado desde segunda-feira. Em 2007, moçambicano, ex-jogador do Benfica e da seleção portuguesa, deu entrada no Hospital da Luz para ser submetido a uma operação à artéria carótida esquerda para prevenir um eventual acidente vascular cerebral. Agora foi novamente internado. O que eu acho piada é que, quando soube disto na segunda-feira, Eusébio internado, situação ainda pouco definida, há poucos pormenores, notícias são contraditórias, mas depois do outro lado lê-se logo, Eusébio em estado muito grave, não sabe se sobrevive. Para que é que esta gente inventa? Hi, I'm Rebecca Black and welcome to YouTube Rewind, a very special event. Como esta é a última emissão de 2011 e o Esta Semana costuma andar atento às novidades que circulam pela internet, vamos ao balanço do ano no YouTube. O vídeo Friday, o videoclipe da cantora Rebecca Black, foi o mais visto em 2011 na categoria dos chamados vídeos virais. Jennifer Lopez ficou no top dos videoclipes oficiais com o single Lambada de Cow. Não, on the floor, Jennifer Lopez e Pitbull. Esse vídeo teve mais de 453 milhões de visualizações. Rebecca Black foi, aliás, convidada pelo YouTube para apresentar os vídeos mais vistos da internet este ano. O seu Friday liderou com cerca de 880 milhões de visualizações. Outros vídeos que ficaram conhecidos ao longo do ano estão no top 10 do YouTube. Vamos a eles. Número 10. Cat Mom Hugs Baby Kitten. Isto é com animais, certeza. Um gato, uma mãe, uma gato fêmea. A ameaçar não sei o quê. The Force Volkswagen Commercial. Se é um anúncio Volkswagen, sei do que é que se fala. Uma versão da música de Lady Gaga, Born This Way, por parte de Maria Aragon, ocupa o número 8. Número 7, The Creep, com Nicki Minaj e John Waters. 6, Look At Me Now, Chris Brown com Lil Wayne, Busta Rhymes e uma versão de Carmen Music. Número 5, o original Nyan Cat. Número 4, dois bebés a falarem um com o outro. 3, Jack Sparrow com Michael Bolton. Número 2, Ultimate Dog Tease. E número 1, Rebecca Black, como já disse até mais que uma vez, com Friday. Ouçamos, hoje não é sexta, mas fazemos de conta. Friday. Sete dias, tenho uma semana, sete temas abordados hoje. Termina aqui a 22ª emissão de Esta Semana. Voltamos aqui a 7 dias, porque agora vou para a mesa da sala de jantar. Ainda há resto da noite da véspera de Natal.